Alô, Salvador, é o TAM, Mike X-Ray Alpha na ponte 08. Mike X-Ray Alpha, prossiga. É, solicitando autorização de giro de motor em marcha lenta, já autorizado previamente pela empresa. Solta paciente, a porta alterna. Ok, reportaremos, muito obrigado. 4400. Salvador, bom dia, Gol 1271 com a informação Delta, Recife 320. Gol 1271, confirma o seu estimado para decolagem. Decolagem só aos 45, 47. Gente, vou receber seu plano uns 20 minutos antes, assim que receber eu pago a cópia, ok? Abrir para a saída, por gentileza. Qual é o meu destino? Recife. Fuca, transição Aracaju. Fuca, Aracaju, obrigado. Salvador, eu sou a Mike XCI Alfa, informo o tempo do giro de motor em marcha lenta. Muito obrigado e um bom dia. Copiado, Mike XCI Alfa, obrigado, bom dia. Salvador Webjet Whisky Juliette Hotel. Whisky Juliette Hotel, prossiga. Bom dia, Torre. O Whisky Juliette Hotel solicita autorização de reboque da aeronave do pátio 3 para o pátio 1 no posição 05. Autorizado do pátio 3 até o portão 5, mantendo escuta constante, reporte ao término. Ciente, Juliette Hotel, reportará ao término. Torre Salvador, é o Juliette Hotel? Prossiga, hotel. Torre, o Juliette Hotel tem autorização para entrar no ingressar no pátio 1 no direto? Afirma, o hotel tem autorização do pátio 3 até o portão 5, ok? Reporte ao término. Ciente, grato, Juliette Hotel. Alô, Salvador, é o TAM, Mike X-Ray Alpha na parte 1, posição 8. Mike X-Ray Alpha, parte principal, portão 8, prossiga. Solicitando autorização de reboque dessa posição para a cabeceira 28, né, entre a Fox e a Golf, para giro para teste de motores em alta potência. Muito bem, então, da posição presente, o senhor efetua o pushback e inicia o reboque até através do portão 612, ok? Eu tenho um Boeing do Webjet já autorizado a ingressar no portão 5, tá saindo do pátio 3. Como o senhor vai ter de utilizar o pátio 3 para tal translado, então, ele inicia o pushback e chama através do portão 612 e o X-Ray Alpha. Questão, muito obrigado, ciente das informações. Mike X-Ray Alpha, escuta. Na sua escuta, senhor. X-Ray Alpha, o Bang de objeto já partiu no 5. O senhor tem autorizado ingresso no pátio 3? Chame para livrar o pátio 3 da Taxi Kilo, Mike X-Ray Alpha. Positivo, chamarei. Muito obrigado. Juliette, o hotel avistado finalizando o reboque, portão 5. Obrigado e bom dia, hotel.